Vamos juntos? Ei, não fique assim. Solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Pra dizer que nem tudo se... Eu não.